gentlemen. Salvador, boa tarde. 3145, decolando da El, cruzando agora 2800. 3145, complete curva direita, rua Leda, vigilância radar. Mantenha, dá presente, Leda, ou 3145. Xané 6210, sem identificação, chegada a Mares, isso mantém nível de voo 050, Xané 6210. 050 na Mares, Xané 6210. Gente, desse em condições visuais, Bravo Papa Serra, no tráfego a reportar, confirme estimado de pouso. Paulo, tem uma previsão para o 4699? Lagoinhas, Bravo Papa Serra. Obrigado, amigo. Qual rede? Avistando a cabeceira no 7, o filho Papa Vito. Chame a torre, 118,95 quilo Papa Vito. Avistando a 197 para a possibilidade, avistando 37 na final. Quilo Papa Vito, reporte final de 3 milhas, 17. Bateu, Vito. Domínio 1-2, cheque o trem, livre pouso, 1-0, uma centena, 15-9. Alfa Tango Tango agilizando, pode cruzar. 1735 até a Baeté, agilizando, ok? Aguardando. Afirmo. Tan 3560, completa aproximação, torre 118,95. 118. 95. 95 graus. Já visual com 17, o Zulu Juliette Serra. 7, Zulu Juliette Serra, chame a torre 118, decimal 95. Muito grato, 1895, boa tarde, Serra. Uma 856, pronto, cobre. E Recife, em 126, decimal 0, acredito uniforme. 0 Mike Juliette Mike, boa tarde, identifique, desça via chegada Mari para nível de voo 060, Mike Juliette Mike. Identificou, nível de voo 060, Mike Juliette Mike. Está travado, aquele bom pra vir. 1856. 1856, correto, portão 4, chama pronto para o pushback acionamento. Camarago, 1856. Azul 4206, autorizado o ingresso via Juliette, portão 08, agilizando na medida do possível. Juliette, portão 08, 4206. Alfa, Tango, uma boa tarde, frequência livre. Em condições visuais, chame a torre 118,95, com o meu Cabral. Comandante, passa o Romeu, Roberto Cabral. Romeu no 2, aos 23, 1219. 219, Romeu no 2. E Luiz, que decola aos 23, 128, boa viagem. Gol no 612, livrou. Gol no 612, boa tarde. Condições de agilizar o táxi, reportando seu táxi Juliette? Afirmativa, agilizando antes da Juliette informará. Gol no 612. Muito grato, portão previsto 612, gol no 612. Previsão 612, gol no 612. Aguarde para prosseguir para 197. É, você anda pedra, não é essa pedra. Xanerro é 210, controle desse mantenha 2000, calibre da restrição em ITAP. Livre LS, pista 10, reporte localizador via chegada Mari. Xanerro é 210. LS, pista 2000, reporte estabilizado. 6210. Mike Juliette, Mike, controle desse para 3000, calibre da restrição em ITAP na chegada Mari. Mike Juliette, Mike. Xanerro, suficiente, descer para 3.000, livre das restrições lá em Cusésima. Kilo Papavito, pode fazer o backtrack, vai para o bate 5? Que é o, agilizando a Quebec à sua direita, o Kilo Papavito, agilizando. Salvador, boa tarde, 564, autorização para Maceió. Trip 5464, boa tarde, só um instante, cópia Maceió, prepara a saída Pucca, transição Caju, aguardando. Afirmativo, Pucca, Caju, aguardando, quem está, Romeu? Gol no 612, Juliette, portão 612. Juliette, portão 612, gol no 612. Salvador, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, batata, Zulu, Juliette, Sierra, os 2-6, bate que irá prosseguir, bate 4. E bate 5, a sua direita autorizado, Zulu, Juliette, Sierra. Jota 3560, liberando o pescoço. Filo Papavito, segue via pista agora, bate 4, autorizado. Para ingresso. A gente vai estar aqui já pela alfa, manter a posição antes da Juliette para 3560. Cinco da Gol Torre. Na escuta. Alinhar e manter. Mateu no 0, 925. Cliente, frequência livre. Top. Autorizado para Maceió, nível 190. Decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Pucca, transição Caju e após prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5157 no transponto. Decola da 10, curva esquerda, Pucca, Caju, autorizado 190. O controle é 1208 e o transponder é 5167, o trip 5464. Trip 5464 correto, no patch 3 a porta pronta para o spec sanamento. Tamará, trip. Romeu, Índia, Vitor, Eco. Só me confirma o patch que encontra-se o destino Cairo Lourenço. Gente, o Índia Vitor Eco, só um instante, cópia. 360, saída da El. Zero batido, da El, possibilidade de voar direto da El, 3217. Tan 3145 na escuta? Zero batido. 3145, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 126, decimal 0. 25, 160, bom dia. 3217 está autorizado, vai direto Leda, após Leda Bridge. Leda, após Leda Bridge, 3217. Controle Salvador, boa tarde. Gol 9093, informação, Romeu. Gol 9093, autorizada a chegada Bonf, desça para nível de voo, desça para 4 mil pés. QNH 10, 10. Para 4 mil, QNH 10, natureza chegada Bonf. 6999, inicialmente prossegue táxi até o Través 05, vai seguir a nave da Gol finalizando o push no Través 04, prossegue até o ponto de espera via Índia, seguindo a mesma. Ponto de espera torre em 118, decimal 95, ajuste 1010, um bom voo. 6999, todos com seu caminho. Obrigado. Ele é assim, né? Firma chamando solo, faltando 3560. Gente, mantenha a posição de ataque seu Juliette, portão previsto ao 01, vai aguardar as duas aeronaves finalizarem o ataque, ok? Ataque 1765 em 90 bordo, 320, altera a cantina. Espera da 1-0, ponto espera torre em 118, decimal 95, ajuste 1010, um bom voo. 1895, ponto espera, obrigado, bom dia. Então 3560, após a aeronave da Azul, Juliette, portão 01. Juliette, após a passagem do Azul, Juliette, para o portão 01, 3560. O Índia Vitor Eco pronto, conta, Cairo. Autorizado para Cairo e Lorenzo, no mil pés, decolagem da 1-0. Após a decolagem, curva direita, prossegue a 1 no mil pés, vê o corredor axé. Controle 1-2-0, decimal 8, e aciona 0-1-1-7 no transponder. Índia Vitor Eco correto, reporta pronto para acionamento. Gente, táxi então autorizado via PAT 3 e reporta para ingresso no PAT principal, o Índia Vitor Eco. Já comprou a Azul? A firma, só preciso colocar mais um pra poder correr um pouquinho, já tomar de 3, né? Gente, inicialmente então aguarda no pátio 3 mesmo, coordenação com a torre, ok? Não ingresse na pista 1-0 ainda, aguardando a autorização da torre para a decolagem. Transfere agora mesmo a 1-1-8, decimal 9-5, o Índia Vitor Eco. Maeco, 1-1500, pede que negar, 1-0, 1-0. Dois, três, 1-3-3, controle, 1-2-0-8, boa viagem. 2-0-8, passeio 2-2-3, ano obrigado. 6-2-10, cheque o trem, livre pouso 1-0, 1-centena, 15 nós, 1010. Livre pouso, chanela 6-2-1-0. Índia Vitor Eco, confirmando, o senhor não tem condições de decolar direto, não é isso? Ok, já autorizou o helicóptero aí, está autorizado, corrida paralela à pista 1-0, sem interferência, e após o senhor curva direito, prossegue corrida do axé. Conquista, decola da 1-0, curva à direita, saída árvore após direto vitória da conquista. 128 controle, 5-1-6-5 transponder. Trip 5219 está no pátio 3, reportaremos quando pronto para puxar estacionamento. Sim, só confirmando o ajuste agora, 1010, o trip 5219. 1010, tá. O Papá Vito, pronto, cópia. Autorizado para Cairo Lorenzo, inicialmente restrito 1.000 pés até liberação do controle para 2.500 pés. Decola da 1-7 com curva direita via corredor axé. O controle em 1-2-0, decimal 8, torre em 1-1-8, decimal 9-5 e aciona 0-1-2-1 no transponder. Quilo Papavito correto, já possui POB? Mantenha o corredor a chefe. Atenção para meu pé. Só. Controle em 120, decimal 8 e a. Sobe 35, 464, posicionamento 43. Trip 5464, coordenem com a equipe de solo. Assim que a aeronave da companhia liberar o setor retaguarda, tem livre o acionamento, reporta táxi. Táxi reportará grátis 464. Trip 5219 para o táxi, POB 40, autonomia 4 horas, alterna Salvador. O trip 5219, táxi lento inicialmente até a entrada do pátio principal. A aeronave da TAM já vai iniciar o puxo após o parqueamento da aeronave da Gol, ok? Ciente, lentamente iniciando até o limite do pátio, aguardando o TAM. 5219. Salvador, 4206, pronto, puxo do acionamento. Azul 4206, portão 08, livre acionar, reporta táxi. Livre, repara táxi, 4206. Vou no 273, desce até 3 mil pés. Quem negar, 1-0, 1-0. 1-7-6-5, pronto, copo.